nossas vidas não vão soar do começo até o fecho. Pão e rosas, moedas e notas. Pão e rosas, moedas e notas. O coração tem fome, como tem o corpo. A vida viciada em achar o tesouro, isso acaba com os braços. Mano, não tem como. A cabeça pesa muito, como pesa as mãos. Juntas pegam fogo, não toque nelas não. Você vai se queimar e perder isso tudo. Oh, yeah,